peixe com pimenta, uma boa januária completando a refeição. Dizendo assim até parece que é mentira, de sai Guarabira, coisa da imaginação. Mas de Santana e Butirama, Vipa, Saga, tudo mato, tato, bola, vivo, aro, gavião. Atravessando quatro vezes esse rio, de barranco pra barranco, lama, pedra e areião. Ei, parada em Carinhanha. Ei, já sabe nosso irmão. Ei, ranchão de Correntina. Ei, paizinho alemão. Vamos voltar no próximo verão. De sol, pirão de peixe com pimenta, uma boa januária completando a refeição. Dizendo assim até parece que é mentira, de sai Guarabira, coisa da imaginação. Mas de Santana e Butirama, Vipa, Saga, tudo mato, tato, bola, vivo, aro, gavião. Atravessando quatro vezes esse rio, de barranco pra barranco, lama, pedra e areião. Ei, parada em Carinhanha. Sabe nosso irmão. Ei, rechão de Correntina. Ei, paizinho alemão. Vamos voltar no próximo verão. O Quinca nos espera pra inauguração.